cerveja, os manos, um deles vira notícia a cada ano. Abro o meu álbum e revejo os manos, um deles vira notícia a cada ano. Deles vira notícia a cada ano.